Opa, eu sou o Vírgula Policial e esse é mais um episódio da nossa saga Entre Linhas, roteirizado por eu mesmo e de oferecimento do Centro de Elitização Militar. No nosso podcast de hoje a gente vai conversar sobre algo que muita gente quer saber, como ser promovido com mais facilidade ao oficialato dentro da RCC. E não é segredo pra ninguém que pra chegar lá é preciso organização, constância e comprometimento. Mas calma, calma, calma, eu vou te mostrar o caminho certinho pra isso. Primeiro de tudo, meu querido, organização. Se você quer subir na hierarquia, é preciso ter controle do seu tempo, cumprir seus horários e mostrar que você é um policial constante. Ser organizado não é só ter uma planilha ou anotar tudo que você faz no turno. É ter constância, é você aparecer, estar presente e mostrar que você tem disciplina. Constância é o que separa quem quer de quem realmente chega lá. Então mantenha o foco, não desanima e segue firme no seu ritmo. Passando por cada patente, eu gosto de dizer que quando você é recruta, você já está sendo observado. Mas é só quando você chega a cabo e equivalência que aí sim a brincadeira começa. Você já pode assumir duas novas funções, já pode se juntar a uma companhia e você é gratificado com muito mais facilidade pelo seu bom desempenho. Ou seja, desde cedo já dá pra mostrar que você leva a sério o seu papel. Vamos lembrar que por função, o limite atualmente é de 4 gratificações diárias. Mas quanto mais melhor. Chegando à patente de sargento, a sua trajetória ganha outro peso. Aqui, você começa a ocupar funções de comando. E essas funções de comando fazem você colocar a sua liderança à prova de verdade. As funções de comando exigem impulso firme, rigidez e senso para você julgar cada caso. A partir de subtenente, a história muda um pouco. Tem até um ditado que eu gosto de dizer que é: antes você era caça, agora você é o caçador. Então, aqui, antes você era observado, agora você passa a de fato observar. Nesse ponto, você pode promover ou dar alguma punição administrativa a algum policial. E é aí que seu senso crítico começa a ser colocado à prova. Porque a RCC é um mar de gente e as possibilidades são infinitas. E é justamente se deparando com essas possibilidades que você ganha tal maturidade policial. Mas olha só, liderança não começa só nesse ponto não, tá? Desde soldado ou trainee, você já pode e deve colocar a sua liderança em prova. A forma como você ajuda os outros, se comunica, como resolve situações, tudo isso é observado. E é exatamente esse comportamento que te leva ao oficialato mais rápido. Líder não é quem manda, líder é quem inspira. Eu gosto muito de um ditado popular que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Chegando na lista ou aspirante, você já pode realizar seu CFO, seu curso de formação de oficiais. Esse curso é quase que um passaporte para o oficialato. Se você fizer direitinho, prestando atenção e seguindo todas as dicas, com certeza você vai chegar ao oficialato. Mas uma dica que eu posso te dar é que depois que você faz o seu CFO, tem dois pontos chaves que mudam completamente a percepção do militar. A primeira é de você poder ocupar a função mais importante do batalhão principal, a de oficial da guarda. Já a segunda é o ato de você poder gratificar outros militares. Isso mostra o quanto você enxerga os seus subalternos. Ser oficial não é só ter uma patente bonita. É você ter responsabilidade sobre outras pessoas. Saber reconhecer méritos e contribuir com o crescimento de toda a RCC. Então se você quer de fato crescer, e ser um oficial, seja do corpo militar ou do corpo executivo, você tem que se lembrar. Ser organizado, ter constância, ter postura e liderança. Desde o começo. O caminho para o oficialato não é só sobre chegar lá. É sobre você se preparar para quando você chegar, tá pronto para comandar com exemplo e responsabilidade. E aí, tá pronto para se destacar?